vivendo, vivendo, aprendendo que com o passar do tempo vou morrendo, que a vida um dia não vai existir. Porém sei que tudo não acaba aqui. Aqui é o palco do ódio e da dor, batendo de frente com bem e o amor. Aqui você pode escolher entre o bem, amar ao próximo, não importa quem. Aqui você pode escolher entre o mal, dispensa a princípio ser irracional. Aqui você pode liberar perdão, deixar o orgulho, amar o irmão. Aqui você pode receber Jesus, seguir Jesus, amar Jesus. Em suas mãos o poder da escolha, você decide, viva ou morra. Jesus prometeu, está voltando, já posso ver ele buscando. Eu decidi te servir, espero, Pai. Estou te aguardando como um pai abraça um filho, como um filho abraça um pai. Isso que eu acredito, creio, será tão lindo. Será tão lindo, tão belo, a sua volta eu espero. Já posso ver, se posso ver Jesus voltando. Será tão lindo, tão belo, a sua volta eu espero. Já posso ver, se posso ver Jesus voltando. Um dia eu nasci pra viver, um dia eu morri pra nascer. Contigo um dia eu quero estar. Um novo céu, um novo lar, em ruas de ouro eu quero pisar. Mesmo sem mérito a te contemplar, te adorar, te exaltar. O velho homem eu vim enterrar. Sei que tem Deus, mas não vou impedir. Quem é fiel, quem luta por mim, quem me criou, quem me salvou, quem hoje comigo por hora salou. Mesmo perfeito o Senhor me amou, teu santo sangue me purificou. E vivo viver pensando em você, esperando sua volta e contigo viver. Aonde o choro não haverá, a sua glória perpetuará. Se o desejo já te gritar, volta Senhor, vem me buscar. Mas eu sei que tudo é perfeito, não é da minha forma, nem do meu jeito. Aguardo de ir a esperar, a sua volta eu vou contemplar. Será tão lindo, tão belo, a sua volta eu espero. Já posso ver, Jesus voltando. Será tão lindo, tão belo, sua volta eu espero. Já posso ver, se posso ver Jesus voltando. Eu sei, me tornei filho e ele vem pra me buscar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Deus, que ele é Pai, que ele é Deus, que ele é Pai. Volta, papai, meu papai.